Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Depois de 400 Nerdcasts, eu ainda tenho cabelo! Aqui é o Azaghal e quem diria que a gente ia ficar tanto tempo? Olha aí, Azaghal! Esse é o quadrucentésimo. É quadrucentésimo que fala? Quatrocentésimo? É o programa de número 400? 400, Azaghal! Quantos anos, hein? Quantos anos de Nerdcast? Deixa eu ver, 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14. 8 anos completos de Nerdcast! Estamos iniciando a nona temporada! É, e aí, pra gente comemorar esse episódio, nada melhor do que números, né? Olha só! Estatísticas, a gente sempre pensa, puta, vamos fazer uma coisa diferente no Nerdcast. Esses Nerdcast redondos que, entre aspas, comemoram as temporadas meio que a moda caralho. Mas a gente nunca pensa em nada, nunca tem nada mais legal que o próprio Nerdcast. Não, a gente já teve coisas legais como depoimentos e tal. Exato. Mas dessa vez nós resolvemos trazer números pra esse programa tão emblemático. Olha, exato. 400, que não significa nada. Não significa nada. Então, pra começar, não são 400 episódios. Ah, verdade. Porque antigamente a gente fazia episódio A e B, principalmente na época do Lost. É, tal. Dividia bastante. Fez isso com o Senhor dos Anéis também. Fez 3 episódios A, B e C. É verdade, caraca, é verdade. Então, na verdade, são 412 episódios. Olha aí, que beleza. O mais surpreendente é que eu não falei 12, eu estou me controlando. 12. Quantas pessoas passaram pelo Nerdcast? Olha aí. Nessa conta estão os Nerdcasts, as pessoas que vêm convidadas e os que já foram entrevistados, né? Então, já passaram pelo Nerdcast 83 pessoas. 80? Caraca, 83 seres humanos. É muito. Muito bom, cara. De todos esses participantes, os Nerdcasters sempre se destacam, né? Acima de tudo. E nós temos aqui os Nerdcasters que mais participaram. Quem foram de programas. Os 5 mais top Nerdcasters. Os 5 top Nerdcasters. O número 5 é o Blue Hand. Olha aí. Com 92 participações. Muito bom. Depois nós temos o Carlos Volto. Olha aí. Com 97. Muito bom. Seguido de Eduardo Spor, com 99. Ah, quem será que está em segundo? JP. Olha aí. Já com 109 incursões. E em primeiro vocês já adivinham, né? Ah, em primeiro lugar, nosso querido Tucano. Ah. Câncer Jack. É. O valete da galera. Com nada mais, nada menos do que 148 participações. Boa, no muito Nerdcast. Na frente, muito. Muito, vai ser difícil ser ultrapassado. Nerdcast vencedor de tantos prêmios, 7 prêmios, mais prêmios ao concurso de todos os tempos, do YouPix. Muito obrigado por todos que nos premiaram. São 1.364 arquivos. Olha aí. Entre os formatos HD, médio, low e zip. Mas se você contar só os arquivos de alta qualidade, que é o que vai no feed. Porque senão ia ficar uma conta meio maluca. Ou seja, um arquivo por Nerdcast são 63 GB e meio de Nerdcast, cara. 66 GB significa, meu amigo, 5.930.523 segundos de programa. Olha, ou 1.647 horas, ou 68 dias. 68 dias de Nerdcast, cara. Mas... 9 semanas, meu amigo. Você pode ouvir Nerdcast ininterruptamente por quase 2 meses e meio. Você tá entendendo? É se você muito... pegar toda a playlist do Nerdcast Exato. E der play em shuffle... sem mandar repetir, você escuta a Nerdcast por 2 meses e meio sem parar. Meu Deus, cara, é muita coisa, cara. Os temas mais explorados no Nerdcast são, em primeiro lugar, cinema. Olha aí, com 67 diria. Episódios. Depois nós temos comportamento. O que seria comportamento? Pra cima, Fátima Bernardo. Comportamento é tipo coisa de fudido, coisa de história de trabalho, de viagem, essas coisas. Ok, então nós temos 37 programas até então com essa temática. Depois vem história com 32. Olha aí. Nostalgia com 25. Nostalgia e comportamento não é a mesma coisa? Não, não, não é não. Ok, aí vem literatura, TV, entrevistas, quadrinhos, ciências e profissões. Muito bom. Já foram entrevistados uma cacetada de pessoas aqui. Ó. Nós entrevistamos, eu nem sabia disso, cara. 20 pessoas, né, cara? 20 pessoas, meu Deus. Zé do Caixão, Cazé, Fernanda Fernandes, Garcia Júnior. Então, vários nomes. Marcelo Serpa. Tem umas entrevistas muito malucas, né? William Cortaz. Orlando Drummond. Orlando Drummond, foi muito legal. Paulo Coelho, olha aí. O Pereira, a nossa entrevista que não deu certo. Sérgio Malandro, Rafinha Vargas de Passos Fundos. Tanta gente aí que a gente entrevistou durante esse tempo muito todo. Bom. Os programas que tiveram mais episódios. Um tema específico. Isso. Em quinto lugar, nós temos Senhor dos Anéis. Olha aí. Com 6 episódios de Nerdcast. Tá incluindo Hobbit? Eu não sei. Eu acho que é o universo Senhor dos Anéis. É, ok. Depois nós temos Star Wars. Olha aí. Com 7 episódios. A temática Star Wars. Depois guerras em geral. Guerras em geral. Caramba, a gente fala bastante de guerra. É que história, né? Normalmente. 10 episódios sobre guerras. Aí vem empatados em primeiro lugar. Olha aí. RPG. Muito bom. Incluindo os especiais. E Lost. Ai, caraca, que mancha nas estatísticas. Não é mancha, não é mancha. A gente tá muito empolgado. Os episódios são muito bons. Os episódios são muito bons e são 11 episódios de Lost. 11. Inclusive, se você não viu Lost, veja e ouça os Nerdcast conforme vai vendo. É maneiro, cara. Você vê os otários aqui. Não é, caraca, não é otário. Não é otário. Se você se sente otário, você é um otário. Não. Esse é o mundo. É isso, Azaghal. 400 Nerdcast totalizando 108 milhões de downloads, meu Deus! Não, o número preciso são 108 milhões, 796.549 downloads até então. Ai, caraca, é muito download. Obrigado, galera, obrigado. Obrigado não. O quê? Obrigado não. Você não vai agradecer? Quando eu vi esse número... Eu fiquei revoltado pra caralho. Revoltado pra caralho. Por quê? Porque se a gente tivesse cobrado... Ah, não! Começou! 10 centavos por download. 10 centavos por download é uma moeda, cara. Ai, caraca. É uma moeda que a pessoa não abaixa na rua pra pegar. Puta. Se o cara tivesse pago... Cara, ouviu o Nerdcast, ele botou 10 centavos no cofrinho do Jovem Nerd. Ai, tá bom, eu já sei. Nós teríamos 10 centavos. A gente poderia cobrar até mais, né? Eu tô falando 10 centavos. Uhum. Se o cara fez a doação. Puta, ouviu o Nerdcast? Toma aí, 10 centavos. Hoje, nós teremos em caixa mais de 10 milhões de reais. Ok. Parabéns. Eu não vou nem... Fique imaginando, joga na Mega Sena. Se fosse... Puta, cara... Então eu não vou agradecer, eu não vou agradecer ninguém. Tá ouvindo? Ai, galera, obrigado. Obrigado porra nenhuma. Obrigado porra nenhuma. Não tem 10 centavos, a gente tem que trazer o anunciante agora. Tá bom. Não tem obrigado. É verdade. Tem Porto Seguro. Muito bem, Nerd, estamos aqui com a nova campanha da Porto Seguro, que é o Porto Seguro Auto Jovem. O que significa isso? Significa que se você tem de 18 a 24 anos e mora na região metropolitana de São Paulo, você pode contratar o seu serviço de seguro de carro com 30% de desconto. Olha aí. Seguro. E olha só, eles dão vantagem. Se você é um bom motorista, você ganha vantagem, rapaz. O que significa ser um bom motorista? Significa o seguinte, eles vão avaliar a sua direção durante um ano. Se você mandar bem, você ganha desconto pro ano seguinte. Mas aí, não pode tomar multa? Tipo, Batman não ganha desconto. Não bate, não. É o seguinte, eles medem dois itens ligados à dirigibilidade. Ah. Um que é o tempo que você roda de madrugada. Ok. Outro que é o tempo que você roda acima de 90 km por hora. Ou seja, deve ter um medidor lá dentro do seu carro. Ou seja, se você dirigir pouco de madrugada e dirigir bastante abaixo de 90 km por hora, o medidor provavelmente vai lá, vai acumular seus pontos e pode chegar até a 30% de desconto também no ano seguinte. E outra coisa, se o seu pai também é segurado do Porto Seguro, ele também ganha desconto por você dirigir bem. Olha aí que beleza. Olha só, hein? Lembrando que as demais vantagens da Porto Seguro valem para o Brasil inteiro. Ou seja, desconto de estacionamento, help desk, centro automotivo, assistência 24 horas, carro extra, etc. Lembrando que você tem que realizar o curso de direção segura e direção emocional. Direção emocional? É, exatamente. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Você não pode ter emoções dirigindo. Nunca, juro por Deus, o que será uma direção emocional? Fiquei curioso agora. Mas tem links aí no post, se você tá interessado, seu pai já é segurado, olha aí. Ele vai. Será que eu posso fazer isso, direção emocional? Você pode fazer isso. Mas qual é a idade? O que é um jovem para o Porto Seguro? 18 a 24 anos. Tu já passou. Vai lá dar uma olhada, link aí no post, não perde. Porto Seguro Auto Jovem, a sua chance de ter um seguro mais barato. Aproveita. Excelente. E olha só, para não dizer que eu não vou agradecer ninguém... Eu vou agradecer o pessoal do Pérolas do Nerdcast. Ah, é verdade. Que ajudou o senhor Léo Lopes. Sim. E o senhor Mal Roboto. Sim. A prepararem a pauta desse programa. Muito obrigado, galera, do Pérolas do Nerdcast. Sempre as pérolas que vocês botam são muito engraçadas. A fanpage deles é excelente. Tem um link aí pra fanpage. A fanpage deles é melhor que a fanpage do Jovem Nerd. É verdade, pior que é verdade. Eles criam conteúdo pra eles. E vamos lá para os melhores momentos dos últimos 400 Nerdcast. Na verdade são, né? Não são é 400. Verdade, 351, 390, vocês já sabem, né? Vamos lá, senhores. Qual vai ser desse programa? Você vai pegar os assuntos do outro e a gente vai dizer se concorda ou não, é isso? Não, não. A gente vai nos nossos assuntos. Papo de maluco, de novo. É. Ô, oh, maravilha. Deixa eu pegar o uísque. Vai falando aí. É, isso é uma parada. Não, deve ou não deve se gravar um Nerdcast bêbado? É uma boa coisa, bem levantado. Eu acho que depende muito do interlocutor. Por exemplo, o Tucano. Ele já gravou bêbado algumas vezes. Que isso, rapaz? Tá respeitável. Uma lei, uma regra da vida que não tá escrita é que você não deve falar que os outros estão bêbados, cara. Você, eu não tô falando que você tá bêbado. Tô falando que você já esteve. Que isso? Imagina! O Tucano já gravou ébrio. E foi ok. O próprio Sr. K já gravou degustando um malte. Mas em compensação... O 3D é uma puta louca. O 3D não pode. O 3D quando bebe é impossível. É impossível, cara. Ele, inclusive, ele morreu num Nerdcast de... De RPG. De RPG por causa da condição etílica dele. Ah, foi, exatamente. O cara não conseguia mais raciocinar, mano. Ele tava chato, tava... Porra, te considero pra caralho no meio do jogo de RPG, sabe? E isso não foi lá, né? Parte toda. I don't care! Sabe o que seria hobby, Roberto? Eu vou dizer pra você o que seria hobby. Se você curtisse fazer faxina na casa dos seus amigos. Ah, não, aí é trabalho. Ah, olha que filha da puta. Não, sem receber. Ele vira tipo assim, pô, meu irmão, posso fazer uma faxina na sua casa? Olha que esperto. Quer dizer, você tá fantasiando com o Beto chegar de empregadinha na sua casa... Com um isopor de cerveja e um sambinha no rádio. É esse o teu fetiche. Olha os filminhos do Afonso aí. Categoria. I don't care. Existem vários tipos de pessoas. Na verdade, existem dois tipos de pessoas. Eu e o resto, né? I don't care. Agora tá tudo na mão dos Lennon. Não tem mais nada. Acabou, né? Tem. Daenerys. Nascida da tormenta. Aquela cujos seios desafiam a gravidade. I don't care. O Azaghal, ele tem ojeriza ao exame de fezes. Não, não é ojeriza. Eu simplesmente não faço. Eu também não faço. Eu não faço desde os 18 anos de não idade. Faço, cara, não faço, cara, eu não faço. Eu também não, minha religião não permite. Eu não faço porque o ser humano evoluiu disso. Nós já passamos por esse estágio. Eu fui no médico novo aqui em Curitiba, o doutor já morreu.

atrás, o grupo se separou completamente. Acabaram-se as orgias no Skype. Puta que pariu, cara. O que, que é isso? Eu não sei se você sabe, assim, o que, que significa orgia. Eu espero que não. E jogos online nunca mais. Ai. Houve até proposta de duelo pelo coração da força. Agora, me sentindo sem um grupo definido, tenho aqui humildemente pedir que vocês leiam este e-mail no ar e mande o seguinte recado. Exclamação, recado! Volta, mouse! Perdoa, JP! Caraca! Que isso, cara? Nossa, que gay! Não entendi nada, cara. É a reconciliação dos amigos. Dos amigos que... Você sabe que é dia do namorado! Só deixou as coisas um pouquinho mais estranhas. Porque, tipo, você quer voltar com seus amigos pra fazer as orgias estranhas? E uma mulher atrapalhou tudo, cara. Vocês são tipo os Beatles gays. O Demolidor é o herói mais merda de todos. Não fala isso. Ah, como cara, assim? Você vai me desculpar, cara. Eu conheço o cara... Você tá se baseando no filme do Ben Affleck só. Caraca, o cara... Eu vou fazer isso aqui, pegar o Lucas Radaeri e jogar ele pela janela. Se ele chegar lá embaixo inteiro... O Lucas Radaeri é o cego mais foda que eu conheço. Uh-huh. E o cara não fica dando pirueta por aí, que não é maluco, brother. Mas o cara, ele aprendeu a dar pirueta. Parkour, rapaz. Ah, não. Não, cara, não, cara. Ele não é cego. Como assim? Ele tem um sonar. Ah, é verdade, ele não é cego, ele só enxerga de outra forma. É, ele não é cego. Ele é um morcego. É, ele tem a visão dele, ele vê com ruído. E sabe parkour. E sabe parkour. E não tem cu. É, exato. Porque quem tem cu tem medo. É, exatamente. O Demolidor não tem medo. I don't care. E Jovem Nerd não foi bonzinho bastante pra ajudar a velhinha de coração e nem mal o bastante pra ajudar a velhinha pensando nos imóveis. Exatamente, exatamente, é exatamente isso. O meio termo sempre fode tudo. Exato. Nesse caso fica o quê? Pro governo, né? Se ela não doou tudo pra igreja, sim, né? É, fica pro governo, aí depois o governo faz um leilão, né? Faz um leilão e pega esse dinheiro e enfia tudo no rabo. O que também não chega a ser um problema, porque o leilão, quem vai comprar é o filho ou o sobrinho de alguém que certamente pegou o dinheiro e enfiou no rabo. Pois é. Então, no fundo, fica pra alguém, que fica com o dinheiro e com o imóvel. É ótimo. Agora você vê, o Jovem Nerd, se tivesse feito esse plano de entrar no testamento da velhota... Olha isso. Teria, você teria ajudado a velha... A velha. E se dado bem. Porque olha só... A velha ia ter alguém nos últimos dias de vida dela, ia se sentir querida, amada, e vocês iam ter uma fortuna na sequência. Não, mas elas têm... Caraca, eu não vou nem discutir isso. Por que não? Ficar cuidando da velhinha? A velha. Velhinha porra nenhuma. A velha. Não precisava cuidar da velhinha. Precisava simplesmente dar atenção. Uh-huh. Precisava ser pra toda a vida também, né, Juvenal? Era até você ter certeza que tava no testamento, né? Porque aí depois você mandava um Game of Thrones nela de alguma forma. I don't care! Mas sabe o que eu senti muita falta? Aliás, eu vou falar dessa cena em questão, mas senti falta no filme inteiro. A música, cara. O que aconteceu com a música empolgante do Howard Shore nesse filme? Não tá lá. Não tá lá. Eu quero pedir ajuda do nosso querido Léo Radiofobia, que edita, porque ele vai botar primeiro aqui a música Top of Mind do Senhor dos Anéis, o primeiro filme, que é a música da Sociedade do Anel, né? Todo mundo sabe qual é. Nossa, não. A do segundo filme é obviamente a dos Cavaleiros de Rohan, né? Mas você tem a carta extra do Super Amigos, que é o Gleek. Pois é. Porque sempre que tiver rolando uma luta, sei lá, Hulk versus Chefe Apache, por exemplo. Chefe Apache grita lá, e não é choque! Cresce, o Hulk fica puto, começa a socar e o caralho. Vem aquele macaco do capeta, pula na cabeça do Hulk, sabe, fica arranhando a cara dele, e aquele rabo gigante que enrola e se enfia em tudo que é lugar. O Hulk é passar um perrengue ali, cara, com o Gleek. Sem falar das bananas, que ele fala de ficar jogando na frente ali pra todo mundo ficar caindo. Olha, realmente, a banana é um fator muito diferencial nessa luta. E aí, a Jana vira um pterodátil que leva um balde de gelo com água. Que é só o que ele virava. E aí, joga no inferno. Não, não é um balde de gelo, é um balde normal que ela teve que buscar pro irmão dela virar água e entrar água lá dentro. Dentro do balde, jogar água no chão e virar gelo. Ele joga água no Homem de Ferro. É, isso aí, pode crer. Mas o homem é impermeável, ele vai debaixo d'água. Não, mas aí o raio negro lá, ele pode dar um choque no Tony Stark. Não, mas olha só, o Thor deu um choque no Tony Stark e botou a armadura dele em 200%. Porque é assim que funciona a ciência. É verdade. Vocês sabem por que o feijão é o alimento que causa depressão? Porque ele é cozido na panela depressão. Nossa! Que pariu! Caraca, cara! Diogo, vou te falar. É só esse primeiro. I don't care! O que o ser humano mais ama? Sexo. Mulher. Fofoca. Ah, o ser humano adora fofoca. Essa é verdade. I don't care! Olha só, trouxe pro meu priminho mais querido que tem asma e alergia um koala. Toma! Jagava nele. 20 milhões dá pra você ter uma vida de 364 dias de tranquilidade e felicidade e um dia de apurrinhação. Eu acho que você tá pensando baixo ainda, mas tudo bem, vamos deixar os 20 milhões pra lá. Não, mas olha só, a gente... Mas é uma saída. É uma saída. Eu conseguiria viver assim, eu conseguiria. Plenamente viável. Então vamos fechar. 20 milhões, você pega esse dinheiro, faz uma aplicação que dê um dinheirinho, pode até ser no Brasil, tá? Pode até ser no Brasil. Eu acho que 20 milhões você deve conseguir 1%, 1% e meio ao mês, 1% pra ficar redondo. 1% de 20 milhões. Alguém faz conta aí, cara? Eu acordei 5 horas da manhã. Mas a gente tem que fazer a conta em bala Juking ou mil, qual é a taxa de conversão? Dá 200 mil por mês. 200 mil reais por mês, eu acho que eu consigo viver com tranquilidade. Eu perdi o ar aqui. Ai, caralho, eu pensei que eu não preciso de clínica, eu preciso de tratamento, porra. Caralho, eu cheguei a ficar tonto, cara. Uma embalagem que me impressiona? Café a vácuo. Ah, é o tijolo. Caraca, meu, um tijolo. Você pode construir uma casa de café. É maneiríssimo, né? Fica duro. Sinistro, cara, é aquela a hora que você corta ele, que o saco faz ele... Não, eu nunca cortei. A frase solta de Jovem Nerd também. Né? Não, vai dar o que falar, hein? Vai. Pode valorizar, Léo, à vontade. É maneiríssimo, né? Fica duro. Não pode falar mais nada hoje. Pode, é só ter cuidado. I don't care. A maioria dos personagens desse seriado, eles têm seus interesses e defendem isso. Isso. O Jovem não, ele é perverso. Exato, ele é caótico, ele só quer ver a loucura. Ele é a criança mimada. Ele é o capiroto, ele é mochila de criança. Ardiloso? I don't care. Vocês já tiveram alguma doença espontânea e pouco comum? Como assim espontânea? Crista de galo, não sei se é tão comum. Uma doença repentina, louca? Eu tive pneumotórax espontâneo, cara. Surgiu um pneumotórax? Pneumotórax espontâneo é quando seu pulmão explode, tá ligado? O teu pulmão explodiu espontaneamente? Então, é espontâneo essa parada. Eu achei que eu tava infartando no meio da rua, cara. Tipo, foi do lado esquerdo, aí pô, meu pai já tinha infartado antes. Uhum. Tipo, eu tava voltando de ter me inscrito na Universidade de Santa Catarina, que eu tinha 19 anos. Uhum. Se eu não tivesse tido essa lepra aí, provavelmente estaria morando em Santa Catarina ou não. Eu tinha acabado de me inscrever no vestibular de Santa Catarina, voltando pra casa lá em Petrópolis. Comecei uma dor no peito, muito bizarra, e meu braço esquerdo ficou dormente. Que louco, velho. Infartei, porque meu pai já tinha infartado, tinha me dito como é que era. Falei, fudeu, infartei. Mas por que isso aconteceu? Você respirou? Não, é lepra mesmo, é tipo... É lepra? Como lepra? Como assim lepra? Você não sentiu o braço, quando você olhou ele não tava mais lá, foi isso? Caiu. I don't care.

família. A gente tá na família hominide. Embaixo família? Gênero. Gênero. Isso. Nós estamos dentro do gênero homo. E... Não. Sabia, olha aí. Explica isso. I don't care. Eu quero dizer o seguinte, eu concordo com o Alexandre que vem atrás de mim. Pode vir com garra, pode vir com força, pode vir com tudo. Tá maluco, cara! I don't care. O cara ainda tá nervoso, tem que acalmar o cara. É, eu sei que isso é crítico pro senhor, também é crítico pra mim, veja bem. A última coisa que eu quero é descer nessa festa e todo mundo ficar me olhando com uma cara de robô. Ô, seu babaca! Ô, seu babaca! Babaca! Estragante! Não é robô? Babaca! Cara, babaca! I don't care! Foi maneiro ver os caras... ver tudo que a gente achava de foda na internet ou fora da internet se juntando com vocês. Quando, assim, era o Ian que tava no Porta de Fundos, aí apareceu o Gregório e apareceu o Fábio também que tava... E, Kibe, pô, Kibe, vamos jogar o Kibe. Não, não. E, Totoro, apareceu o Totoro. Sim, mesmo. Sim. Foi muito maneiro ver esse grupo de pessoas que a gente tava vendo avulso na internet, assim, se juntando. O que foi uma surpresa? Porque o Kibe era texto e imagem, pra mim. Era um blogueiro. E eu tinha... Eu, era um blogueiro. Olha aí, seu blogueiro. É. E agora, Kibe? E agora? A gente pergunta. Quem é você? Agora eu sambo na cara do recalque. I don't care. O Jovem Nerd já me viu dentro da BH. Já. Agora você imagina com milhões. Fred, olha só. É só você estabelecer uma meta na sua vida. Não tem meta! Não, não. 40 milhões é meta... Eu não tenho a meta. Não que a meta seja gastar tudo. Porra, 2 dias. Meu que a meta seja você ir pra cobertura e ficar jogando dinheiro pro alto e gritando dinheiro na mão e vendaval e deixar o dinheiro embora. Pelado. No vento, no pelado, isso. Com a copa de conhaque gigante na mão. Bem que sua meta seja contratar a Regina Casé na piscina, gritar, seu gordo, não vai me comer não. Caguei pra suas imunidades. Não sei se seria um dinheiro bem gasto, mas certamente seria divertido. Eu sei que não seria. Tem que combinar que alguma parada nesse sentido tu também tem que fazer, né? Eu tenho. Sei lá, que vida é essa? Que vida é essa? Vai, cara, que peraí. Quem é que dá... Que é, meu irmão, aqui não tem ninguém que preste, vai. Sério. Nego vai querer agora pagar de Bill Gates? Quer salvar o mundo da malária? Salvar o mundo? Meu irmão. Eu tô aqui pra sangrar o mundo. I don't care. Homem-Aranha. Ele tem todos os poderes de uma aranha. Ele é um amigo da vizinhança. Tem ou não tem? Ele tem todos os poderes convenientes de uma aranha, né? É verdade. Em lugares convenientes também. É, muito conveniente. Muito conveniente. O que aconteceria normalmente com uma pessoa que é picada por uma aranha radioativa? Você ia ter uma inflamação no local da picada e provavelmente depois ia morrer de radiation sickness. É, mas a quantidade de radiação que uma aranha produz no corpo é muito pequena. Eu acho que não acredito que a pessoa ia morrer de radiation sickness ali. Mas não é a radiação, é porque a radiação teria modificado as propriedades genéticas da aranha, né? É uma aranha mutante de radiação. É, essa é a ideia da mutação por radiação dos quadrinhos dos anos 60. A ideia é que a aranha pode passar os genes dela, né? Exato. Ela já era uma super aranha entre as aranhas. Então, mas eu acho que todo mundo aqui assistiu o filme A Mosca. Excelente filme. E todo mundo viu o que aconteceu com o Jeff Goldblum quando o genoma dele foi combinado com o genoma de uma mosca. É, nojento. Então, em teoria, o genoma do Peter Parker não ia ficar tão saradinho, né, cara? Muito conveniente. Ia ficar bem mais asqueroso do que... Ele primeiro ia ficar com uma bunda gigante mesmo. É verdade. Ele primeiro ia ficar com essa bunda gigante, ia tentar fazer clipe de rap, não ia dar muito certo. Look that ass! Ele ia ter incrível mania de levar ali o alimento dele pro teto. Não, ele ia ter incrível mania de mastigar, salivar e babar em toda a comida dele e dar meia hora, uma hora antes de comer. Eles tentam dizer que ele ganhou poderes parecidos com o de uma aranha, né? Só que a maioria dos poderes que eles dizem que ele tem não são de aranha que fazem teia. Peraí. Se você for pela história em quadrinho original, ele não faz teia também. As teias são... São construídas por ele. Exatamente. Sim, que é muito conveniente, porque se ele fosse fazer teia como uma aranha, ele teria que ter 6 glândulas na bunda, né?

Exato. Que horror. A gente não falou nada. Foram os dois terços. Fazendo um voo inteiro. Pensando, essa merda vai cair a qualquer momento. Qualquer coisa, gente. Ai, meu Deus. Qualquer turbulência é agora. I don't care. E por que toda arma de orc é Morgul Blades? Aqueles Morgul Arrow. Porra, meu irmão. Pode dizer que, tipo, o rei dos Nazgûl é um merda, porque, tipo, a arma dele é igual a de todo orc. Exato. Aí o cara vai tomar café da manhã com a Zog, corta o pão, corta o dedo. Caralho, agora você se fudeu, porque essa é a faca de pão de Morgul. Ah, meu irmão. Vai tomar no cu, cara. I don't care. Esses vídeos todos no YouTube. Você botar The Last Day in Saigon, vai ver lá. Last Day in Saigon, exatamente. Eu não posso ver Saigon, que eu lembro logo de uma música. Emílio Santiago, eu sabia. Toca ele, ó, Rádio Fã. Nosso apartamento. Cara, eu nunca entendi essa música, cara. Fala. Alguém conseguir me explicar? Essa música é a música de um veterano do Vietnã, lembrando das noites dele com as prostitutas, né? Exato, pode ser, cara. Sempre que eu ouço essa música, por algum motivo nefasto, e, sei lá, nosso apartamento, um pedaço de Saigon, eu imagino aqueles puteiros baratos. É, luz vermelha. Luz vermelha, aquela cortina de miçanga. É, exatamente, aquele ventilador de teto devagar. Girando devagar. Tô te falando, amigo, que rádio que tu tá escutando aí, velho. Consultório Sentimental do Sr. K. Senhor K, você está pronto para mais uma leva de histórias e conselhos amorosos de nossos ouvintes? Claro, vamos ver o que, é que os maluquinhos fizeram esse ano. Vamos ver o melhor do pior desse ano. Paulo Macedo, 18 anos, estudante de desempregado, Morro do Chapéu, Bahia. Em 2010... vagando por esse mundo enorme que é a internet, acabei conhecendo uma garota muito linda que morava em São Paulo, muito distante de mim. Não sei de onde tirei coragem para falar com ela, pois sou extremamente tímido. Trocamos contatos e mantemos conversas até hoje, 3 anos depois. Até aí tudo bem, só uma amizade saudável entre duas pessoas que moram longe, certo? Errado. A cada dia que a gente conversava, eu desejava mais e mais pela companhia dela. É aquela coisa de homens e mulheres não podem ser amigos, né? Ele tava entrando no friendzone. Isso, 3 anos, mano. Friendzone. Já tava. Tava trancado pra sempre. Qual é o grande perigo da friendzone? O que você tem hoje é o que você vai ter pra sempre, ponto. Tá bom, ótimo. Se você quer qualquer coisa além disso, amigo, tem que carimbar o passaporte pra fora. A cada dia que a gente conversava, eu desejava mais e mais pela companhia dela. E acabei percebendo que estava apaixonado. O que, felizmente, ela compartilhava do mesmo sentimento. Ela também estava apaixonada por si própria. Porém, havia e ainda há um fator chamado distância. E nenhum de nós dois tem condições de visitar o outro. Então, conversamos e chegamos à conclusão de que o namoro virtual não seria uma boa ideia. Pois não queríamos que o outro não aproveitasse a vida por estar investindo em algo que tinha uma possibilidade muito pequena de ocorrer. Além de sujar o teclado. Nós ainda conversamos quase todos os dias. E às vezes até ficamos imaginando o nosso futuro juntos. Eu queria saber do Sr. K se vale ou não a pena investir. Já cogitei até a ir morar com parentes em São Paulo só por causa dela. Mas morar com parentes é tenso. Me ajudem. PS, não me zoem. Por favor, não me zoem. Você acaba de mandar o seu e-mail para o inferno. Para a caixinha do Sr. K. Balcão de informações do inferno, né? Cara, chega lá, desculpa, sabe o que que é? Eu não queria incomodar não, mas eu queria uma informação, né? Com fogo, né? Tapa na cara, mão na bunda. Não, peraí, eu só queria uma informação. Você não lugar errado, porra! Vai, tira o saco da minha cara. Bom. O balcão de porra do inferno. Nossa senhora. É isso aqui, meu. Balcão de informações do inferno do Sr. K. Ai, aí é aí que ele faz. Ele não sabe o que fazer. Na situação dele, eu acho que morrer e nascer de novo é uma opção. Não, primeiro, ele tem que arranjar emprego. tá desempregado. É. Vou dar uma sugestão. Primeiro, esse negócio de sair da Bahia pra ir pra São Paulo arrumar um emprego, historicamente não dá muito certo. Fica na Bahia, arruma um emprego. Olha, sugestão. Você tá falando uma pá de merda. Não seria minha primeira pá, nem minha última. Mas, fica você na Bahia, arruma um emprego. Ela fica em São Paulo, né? E arruma um emprego. Aí a vida vai andando, vocês têm condições. E, eventualmente, vocês podem até pegar um buzungo de 30 e... Não, acho que são 28 horas, não sei, mas... se encontrar. Porque, veja bem, pode ser que você chegue lá e descubra que ela tem mau hálito. Pode ser que ela chegue aí e descubra que você é chato. Enfim, você vai pegar a sua vida de estudante, ainda sem dinheiro, sem condições, e você vai se mudar pra casa de parentes em São Paulo por causa dessa menina a quem você ama loucamente, embora nunca tenha visto pessoalmente. Se o moleque tá realmente pensando em fazer uma cagada dessa, é porque ninguém conversou com ele. Ou seja, ou ele tá escondendo isso. Ó, papai, mamãe, eu vou ali comprar uma garrafa de tubaína e pã! Jornal Nacional. Adolescente sai de casa para comprar a garrafa de tubaína e é encontrado em São Paulo, amarrado no banco da rodoviária. Porra! Isso me cheira a merda. Meu Deus. I don't care. Cara, vamos botar a luta livre. É o Bozo versus a dupla. Patati patatá. Não, que cara, eu vou passar aquele... o da papudo. A vovó fala que é homem e é forte pra caralho. Tamanho da vovó fala, cara. Vamos chocar os universos do Bozo com o universo do Patati Patatá. Porque ele também tem os sidekicks dele lá, que é o Manutenção e o Anão Maluco. Aí você tem o garoto Juca e a Bozolina. Pois é, cara. É, a Bozolina é invisível. Ninguém vê. Essa é a mais perigosa de todas. Eu vejo essa luta como um ringue de luta livre mesmo. Aquele que você bate a mão pra entrar, sabe? Telecast. Ah, sim. Depende muito do Bozo, né? É bom porque... até falar do Bozo, porque o Bozo, ele voltou, né? Voltou. O Bozo voltou, é exato. De um cara zonho. Eu acho que o Bozo ganha. O Bozo ganha pelo seguinte, é só você pegar o Bozo cheirador de cocaína. Ninguém para ele, pô. Exato. O cara pega aquele nariz, enche de pó e atarracha. Meu amigo, você pode bater com cadeira, com escada... Ele fica todo montando, né? Ele fica... I don't care. Mas peraí, dava qual barato? Dava só um relax? O Jovem Nerd tem bem interessado. Não, pô, velho. Vê se é o Jovem Nerd. No caso, o chocolate deixar aberto, dá barata, cara. Parabéns, caraca, há muito tempo que não tocava Trapalhões, cara. Puta que pariu. I don't care. A lenda deve existir porque nego passava por debaixo dessa arquibancada e mandava ali. É claro, cara, é claro. Ali que eu vou, Vitória. Eu vou, ai, caralho, comi demais, puta que pariu que azia. Mandava. Ah, agora tá tranquilo. Aquela mureta do Maracanã se chamava mureta, mas era o mijódromo, porra. Tava passando mal e falava pro amigo, vamos gorfar. Aí o meu amigo falava, vomitar então. Caralho, cara, tá foda. Tá aprendendo comigo esse garoto. I don't care. O João Paulo ficava cantando pra ele aquelas músicas. Qual é a música que você cantava? O Arthur se amarra em Matanza. Ela roubou meu caminhão. E aquela também, a Hot Peida, não tem uma. Bebe a Hot Peida, é verdade, eu também gosto. Mas aquele mais gosta é Camisinha de Vênus, Eu Não Matei Jonadar. Parado é aquele mais gosta. Olha, eu já aí. Tá pecando todo dia pra criança. Eu não matei nada. Tá ensinando história já, mano. E pior que ele se amarra mesmo. I don't care. T-Rex, ele tá no limite da extinção dos dinossauros, dos grandes dinossauros, né? Ah, é? Então o T-Rex viu o cometa. É provável. Se não viu, ele tá bem perto da borda, da KT Boundary, né? Agora eu tô tentando imaginar ele com os bracinhos tentando cobrir o olho, assim. Pois é. Foi o que eu pensei. Ele, ai meu Deus! Tentando se esconder da poeira. Ai, don't care! Dançar é uma coisa muito nerd, porque o quanto tempo você tem que se dedicar, tem que exatamente persistir pra aprender bem, precisa de dedicação e persistência, é. Mas o tem nerd que... é um ótimo candidato pra ser um bom dançarino. Depende, porque tem gente que nasce com o dom, né, velho? O dom da dança, o gene da dança. Eu sou o cara com dois pés esquerdos, não tem jeito, assim, é o pior dançarino, mas eu fui na base da nerdice, da persistência mesmo. Mas, e aí, ó, 20 anos depois, eu resolvi fazer uma surpresa pra minha mulher, nosso casamento não tava tão bem assim, né? De mulher. E aí eu escrevi a gente na aula de dança de salão. Fizemos um ano e meio. Essa risada. Cara, não deu nada certo. Tipo, foi uma cagada. Excelente. A gente tava se separando 2 anos depois. Excelente conselho. Né? Não, foi um ótimo conselho. I don't care. Jovem Nerd. O que que é? Já falou isso. O quê? O que que é? Que destruiu o chuveiro, né? Ah, já falei. Cagou no chuveiro? Não. Cagar no chuveiro é o limite de tudo, né? Esse é o nível de intimidade máximo que pede uma institucionalização, né, cara? Inclusive, essa regra deve estar escrita em algum lugar, né? Não cabe. Proibido que cagar no chuveiro. É, tem que ser impressa, laminada e colada dentro do box. Não, ela vem. Se você reparar, todo box tem um adesivo, né, com... aquele jato de areia ali, sabe? Com as informações. E em letras miúdas tá. Não caguem no chuveiro. Não tem isso, cara. No meu não tem, não, cara. I don't care. Tá todo mundo também tranquilo. Tem uma muralha atrás de todo mundo. Tu tá de full plate aí, de armadura? Eu tô. Caralho, velho. Vai ser um inferno, cara. A gente andando pelas ruas e o cara atrás da gente, velho. Virei pro Tyler Durden e falei, tu é babaca, cara. Caralho, meu irmão. Você deve ter um pau muito pequeno, cara. Olha a tua roupa, irmão. Aqui é só gente de bem, cara. Aí, de repente, chega um cara... bizarro, um cara bizarro, que não fala a língua de vocês, ele chega pra você do teu lado e fala assim... Blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. Eu tinha um tio que, quando eu tomava vodka, falava assim. Mas esse cara bizarro... Não, eu achei realmente engraçadão. Esse cara bizarro tem um amigo que tem o nariz de porco. Não. Aí o cara fala assim... Ah, não. O meu amigo diz que não gosta de você. Falou pra quem? Pra você. Pra mim? É, aí ele chega... Porra, Perninha. Eu não gosto de você também. Porra, Perninha. Porra, embolado. Vocês não gostam de mim? Não. Vamos fazer as pazes. Aí o cara... Aí ele fica... O outro cara fica gritando outra língua, você não entende. E ele fala assim... Eu sou procurado em 19 cidades. Eu tenho a pena de morte em 19 países. Eu acho isso muito válido. Eu acho importante. Mas eu sou o cara que eu prezo pela amizade. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aí eu puxei o pino da granada. Dá uma bitoca no meu nariz, seu vagabundo de merda. Aí o cara... Aí dá um passo pra trás, tropeça um no outro, os dois caem no bar e a galera começa a rir. Eu joguei a granada pela janela, que vai explodir mesmo. Calma aí. Você pode tirar o pino e depois botar de volta. Só você não soltar o botão. É. Então, sobra um cedinho. Eu tô sem nariz agora. Você tem outro no bolso já preparado. Já encaixei. A NSA é National Security Agency, né, dos Estados Unidos, né? Nesse momento, eles estão nos escutando e decidindo se manter essa porra no ar ou não, né, cara? Não, e é flag pra todo mundo, mano. No momento, o viadinho, né, vai te perguntar, e aquela conversa lá no... Mas eu tô falando bem pra caralho. Caraca, fudeu. Eu entrei no site da NSA, cara. Agora tô sendo monitorado pra essa vida. Tá lascado. Não entrem em nsa.gov. Tu fudeu todo mundo, cara. A casa caiu. Helicóptero silencioso. Pior licença, no dia que saiu o podcast, todo mundo entrar, foi... Porra, a NSA vai ficar maluca, cara.

Doutor, acho que as pessoas têm muita curiosidade de o que, que você faz em Porta dos Fundos, cara. Porque... Fora atuar magistralmente. Fora a atuação magistralmente. Fora ser o melhor cadáver que eu já vi no CSI na Iguaçu, parabéns. Eu não sei, aliás, isso é uma técnica também de atuação. Eu não sei como você consegue fazer aquele... É um talento que eu descobri na gravação do primeiro CSI na Iguaçu. Foi um talento natural. Não dá pra reproduzir. Porra, cara, é impressionante, cara. Você acredita mesmo. Me liga pra Nathalie só pra ela ouvir essa parte agora. Fala, doutor, o que, que você faz lá? Então, foi até engraçado. Quando o Porta dos Fundos virou uma empresa de verdade, começou a contratar as pessoas, a gente teve que dar um cargo, né, para as pessoas. Esse cara aqui precisa de um cargo, fodeu. E aí, assim, aí o pessoal começou a perguntar, cara, o que, que o Totoro faz na empresa, assim, sabe? Aí eu meio que inventei, mentira. Aí eu descobri que o que eu faço de verdade é ser um especialista web. Olha só o cara. Você é um estereótipo, cara. Coitado do doutor. Aí assim, mas falando sério, eu não sei o que significa direito até hoje, mas... engraçado, é curioso, eu tô achando curioso ouvir isso, porque eu tô aqui no site do Porta dos Fundos, cliquei em equipe, mas não tá você aqui, doutor, como especialista web. Eu já expliquei isso pra vocês, é que eu não gosto... Não, eu vou explicar, doutor, fica quieto. Tá, o doutor não aceita ser colocado como equipe, ele não quer ser rebaixado a... Nada disso. Tá ali no staff, no tá staff. Ele quer estar no elenco. Muito bom. É que eu não acho que se eu botar minha foto duas vezes, fica demais ali. É melhor botar uma vez só. Uhum. Isso não ajudou em nada. A gente pode botar só na equipe, se você quiser. Vamos deixar assim mesmo, vamos... Em defesa de doutor, eu quero dizer que ele realmente desempenha esse papel e desempenha muito bem. Tudo que a gente faz lá e a gente precisa, qualquer reunião que a gente faz, realmente o doutor, ele, é porque às vezes a gente brinca com isso, mas as pessoas podem levar a sério. O doutor realmente desempenha essa função lá dentro e é o doutor, na verdade, que faz tudo isso pra gente. E é foda mesmo. Você não disse é legal que você falou que você faz tudo isso, mas não falou o que eu faço. É porque na verdade... É isso aí. Mas é isso aí, doutor, que você assim. Faz. Mas quando você faz um morto, um demônio, você tá representando ou só tendo uma crise de apneia absurda? Eu vou na apneia absurda. I don't care. Eu tenho fitas e fitas de VHS gravadas de vídeo cacetado. Nossa senhora. Eu tenho, cara. Quando eu era criança e adolescente, a gente gravava. Eu e meus irmãos, a gente reassistia. Achando porque... que só ia passar uma vez no Faustão, né? É. Porque, além de eu achar hilário a estupidez humana, eu não sei, de alguma maneira, eu achava que eu podia aprender alguma coisa, sabe? Com a vídeo cacetada. Porque... Vou evitar tudo isso, né? É, não sei. A vídeo cacetada, ela te coloca numa posição de um deus, né? Você sabe o que vai acontecer. E aí você olha o cara tentando, o velho, né? Que é outra lei também, né? Velhos não deviam tentar grandes feitos. Porque eles vão cair. Eles vão sangrar. Então... I don't care. Era mais uma noite fria naquela cidadezinha do interior do grande reinado de Malpetri. Chovia muito. Um homem com capa negra andava em direção à taverna. Seu rosto, coberto pela capa e pelo capuz, mostrava que ele não se deixava levar pelo frio e pelo granizo que já começava. Ao entrar na taverna, ele encontra uma mesa vazia, onde ele pode se sentar e pedir uma garrafa de hidromel. Ele olha para um balcão, um pequeno balcão que servia de tablado, onde havia uma mulher ruiva, cabelos longos, pouco cacheados, com trajes ínfimos, dançando sedutoramente para quaisquer um que fosse, apenas em troca de algumas moedas, já que se apresentava toda noite naquela taverna. O homem tira o capuz, com os cabelos longos e curtos, a barba por fazer, talvez andasse muito tempo pela floresta, perdido, apenas um cajado, olhava atentamente para aquela mulher. Não sabia se a paixão era feitiçaria ou simples traição do seu próprio coração. Então ele vai em direção a ela, dá duas moedas de ouro. Ela agradece com um floreio, um pequeno giro, e ele some. Anos depois, na mesma cidade, mas dessa vez na Praça Central, uma noite escura, eles finalmente se encontram pela primeira vez. E assim segue-se uma aventura atrás da outra. Eles tornam-se companheiros, aliados, travam muitas batalhas, sofrem, brigam bastante, obviamente. Há muito que se discutir quando ideias são diferentes, quando a mulher, com seus trajes de bárbara, com seu poder, sua fúria de bárbara e seu machado gigante, confrontam-se com a experiência de um mago. Inteligência e brutalidade nem sempre dão certo. Azul e vermelho, fogo e gelo, fazer uma emoção. Depois de anos e anos, a filha. Vanessa, olha o Perception e veja em minha mão. Uh-huh. Este pequeno anel de rubi, não de diamante. Uh-huh. Eu prostro em sua frente e peço por todos os deuses e pelo D20 que joga agora. Vanessa, você quer se casar comigo? Aê! Joga um servidor contra a paixão! É menos 4 porque eu tô nervoso. Não, teu teste não tem redutor. Tu tirou 20. É claro que eu aceito casar contigo. Yeah! Aê! 20! Topo Demen! Topo Demen! Aceito, Cris. Excelente! Porra, o pedido de casamento original. Muito bom! Que legal! Eita, muito feliz. Muito bom. Foi uma aventura com... curta. É. Ah, subiu de level. Com certeza subiu de nível. Com certeza. Agora vocês vão ter que arranjar um tesouro pra pagar esse casamento. I don't care. E outra coisa, aquela armadura, ela tinha que ser muito maior, cara. Porque o que sai de peça lá de dentro é lança-foguete, é não sei o que lá. Meu irmão, não é só a peça. Não é simplesmente a gavetinha que sai pra fora com os foguetinhos. Você tem tudo uma engrenagem pra fazer aquela porra entrar e sair da armadura. É, exato. Aonde que isso fica, cara? E tem outra questão também. Ele voa a velocidades absurdas, faz curvas muito fortes e ele tá lá dentro numa armadura que é teórica, que não tem nenhum tipo de proteção, né? Então ele fica batendo lá dentro pra tudo que é lado, bate no chão, caindo de uma velocidade absurda e sai andando numa boa. Na primeira, o Tony Stark teve virado pateja. A primeira. É, mas a armadura dele é recheada daquele gel absorvente impacto, sabe? Tinha que ser de vibrânio a armadura dele. E ela é cheia de plástico bolha. Nossa! Por dentro! Ia ficar muito maneiro. Ele cai e começa... Aquela cena de diálogo, ele andando fazendo prec. É. I don't care. Fudeu, entrei no site da Blackwater. Tu tá querendo fuder a gente, né? É enquanto, cara, tá querendo me matar. É academy.com. Deixa eu ir lá fora ver se não tem ninguém aqui olhando aqui pra dentro, né? No site da Blackwater você entra e tem merchandising pra comprar. Não, mas não é da Blackwater, porque nem mais Blackwater. Mas aqui, Blackwater USA. Ah, isso é algum cara que criou pra vender merchandising. Mas esse é o símbolo da Blackwater. Mas não existe mais agora. Cara, olha só, você imagina a situação. A Blackwater não existe mais. Aí um cara resolveu ganhar dinheiro com a Blackwater. Esse cara não vai durar muito, então, meu irmão. Caiu suicida, cara. Acontece. É que nem tu fazer tatuagem dos Hell Angels sem ser Hell Angel, cara. Pera um pouquinho. Esse site da Academy... com. Se você entrar aqui, deixa eu ver, Pro Tools aqui em cima, no menu, porra, tem Hot Words, cara, tem propaganda. É. Ah, mas claro que tem propaganda, os caras são mercenários, porra. Pessoas ufanistas ao extremo. Algum tempo atrás eu vi na sua timeline, olha só, eu estava olhando rapidão, sua timeline. Rapidão. Ufanista. Eu vou ignorar essa piadinha política. Eu estava vendo a sua timeline. Peraí, quantas pessoas estão realmente, você que está ouvindo, você está digitando ufanista? Quantas pessoas estão digitando ufanista? Não tem nada a ver com o disco voador, tá, gente? I don't care. Acaba que a regra social, ela força a gente, olha que babaquice, a ter vergonha de executar uma ação fisiológica. Você fala isso porque você é evoluído, você não transpira. Não, eu suo também, viado. Você é o Magneto desse mundo. mas eu entendo, é terrível, né? Parece que ter vergonha, todo mundo faz isso, cara. Todo mundo, é por isso que eu falo, o vaso sanitário é o trono da igualdade. Quando alguém te tra... todo mundo é igual ali. Entendeu? É, pô, é verdade. I don't care. O cara for usar um motion de forma decente, ele tem que ter noção de animação desanimada, entendeu? Com certeza, porque, na verdade, o motion twin, pra quem não sabe, é aquela animação que você pega um objeto e você anima o objeto, né? Então, ele pode quer fazer um braço, ele pode fazer um braço, um antebraço. Braço sai rodando, braço só, braço desce. E braço só, braço desce, exatamente. Tô mostrando aqui na tela pra eles, ó. Tão vendo? Foi uma piada aí. Eu fui lá no Skype ver se ele tá aí mesmo. I don't care. É aquele programa que você botou lá pra filtrar sacanagem, não adianta nada? Que programa? Filtrar sacanagem? Você falou filtrar que tinha sacanagem. Filtro pra sacanagem. Sério? Andréia, pra filtrar sacanagem na internet só tem um jeito, desligar o modem. Exatamente, era que é maneiro. I don't care. Outra parada da cultura maori que tá totalmente inserida na cultura da Nova Zelândia é esse negócio de musiquinha, né? Tudo você tem que cantar. Você chega num lugar, a galera canta pra você, você tem que cantar pra eles. Não, na verdade, e ninguém fica com vergonha. Não, vamos cantar. Vamos cantar uma música agora de adeus. Uma música de boas-vindas. Mas é porque o maori fala que quando você faz um discurso, você tem que cantar com todo o seu povo, a sua família e tal, pra mostrar que vocês são uma voz só. É, mas a maneira que a música deles é sempre uma lenda, uma história, alguma parada. A nossa não, era Garota de Ipanema. Porra, a gente não, eu queria a cantar não. Uma que tinha todo sentido de uma história indígena. A gente cantou aquela da... Né? Da mas erramos. Mas a gente tinha que cantar uma música cultural dos índios. A gente perdeu a oportunidade foi de ouro. Perdemos. Vocês estão malucos. Vocês estão a malucos. Gente devia ter cantado. Como vocês é que é? Malucos. A lenda da piroga de cristal. Isso. A gente devia ter cantado esse clássico. Clássico do popular brasileiro. Como era grande a piroga dele. Ó a baladinha. Ó a baladinha do Tupi-Guarani. Eles iam curtir, eles iam fazer uma versão maior dessa música. Eles curtem o negócio de canoa? Vocês estão malucos, eles gente. Vão ficar malucos com o negócio de canoa. Caraca, da piroga. O que você sabe que é uma piroga? Você já viu uma piroga? A piroga é uma canoa. Nunca viu. O Jovem Nerd pode mostrar a piroga. É uma canoa. Bota aí no Google o que é uma piroga. Bota uma piroga. É uma canoa. Então, essa história é uma história bonita. É uma história bonita. Um cara, um índio, que tinha uma piroga gigante. E aí ele foi na tribo vizinha, a índia princesa de Cavanhaque. Ela... Não era nossa, é a índia nossa. A nossa. Ela falou, caralho, que piroga gigante, se apaixonou pelo cara. E aí ela... nunca tinha visto uma piroga tão nunca. Bonita. Ela mergulhou na piroga do cara e foi embora com ele. E aí a tribo inimiga ficou puta. Que porque ela... o cara veio esfregando piroga na cara de todo mundo e levou a índia na piroga. Uhum. Passou a piroga na índia. Aí... Não, a piroga... A índia sentou na piroga... Sentou. E foi embora. Rio abaixo. E aí... O povo avantajado, eles vão curtir uma piroga grande. Gente, vocês estão malucos. Mas aí como é que é a segunda parte? A segunda parte é que a galera quer acabar com o cara. E começa... Destruam a piroga dele. Tem fogo na piroga dele. Aí eles queriam, quase. A gente devia ter cantado, cara. A gente, porque... Caraca, eles porra, quase ser, fizeram ia isso. Ia ser a trollada master. Master, e não é nada de palavrão. Não é palavrão. Não. A gente já tá cantando uma música verdadeira. A gente é, tá cantando. Gente, uma lenda indígena. Não, ninguém teve coragem de fazer isso. É, mas vai a pena. A gente ainda vai ter chance. You have to go back. Você tem que voltar pra lá só pra cantar a lenda da piroga de cristal. Se a gente gravar a lenda da piroga de cristal em Maori, a gente vai virar um popstar. I don't care. O Jon Snow que na terceira temporada se deu bem, né? Deu bem, pegou bem. A ruiva além muro, ruiva natural. Pô, mas parabéns pra ele que encarou ali. É, ela é o homem. Sem da... banho e sem nada, né? Antes do banho. O cara aguentasse mais 10 minutos, meu irmão. Tomava um banho. Era um outro universo. era outra parada. O cara foi antes, o cara não se segurou, bro. Ah, primeira vez, né, meu? Virgão, na... puta, foi com tudo ali. 100 anos andando naquela porra, naquela roupa. O Jon Snow, ao contrário do irmão Pica Louca, ele é o Pica Seca, né, cara? I don't care!

país, né, cara? O cara, porra, tem mais o que fazer, né, porra? Deixa esse Exu aí, né, velho? Porra, é, porra. Quanto tempo você dormiu? Não sei, cara. Eu perdi a noção do tempo. Eu sei que eu cheguei por milagre em Santos, cara. Eu sei que eu cheguei em Santos também naquele esquema motoqueiro, porra. E gritando. Vem cedo! I don't care! Mike, tudo ok aí? Oi. Tudo beleza. Tudo beleza. Como assim, Mike? Eu tô comendo um negócio aqui. Fala logo, cara. Você sabe que você não pode comer aí na sala dos servidores, né? Ah, não pode fazer um monte de coisa. Eu tenho teus segredos também. Quer cagar a regra agora? Quer ser modelo de supervisor? De conduta. Você tá resfriado? Mas... Tô um pouco. Você sabe que nós estamos numa das missões mais importantes da empresa, hein? Tá, tudo. Eu sei fazer meu trabalho. A gente não pode ficar pra trás, pelo amor de Deus. Então, eu tô tranquilo. Você sabe que a gente não pode sair de formação com as outras naves, tá? Então. Outras naves? Ô, Mike, você não sabe que a gente tá em uma missão com três naves de Fortaleza e a gente tem que ficar na formação. Então mantenha os servidores, o motor, se qualquer emergência... Alô, quem que tá falando? É o Capitão Óbvio? Você já sabe o que tem que fazer. Eu tô fazendo, mas tu me ligou pra quê? Ah, meu irmão, liga quando tu tiver coisa pra falar, cara. Você tá tudo bem aí? O que é isso? Tá faltando trabalho? Eu vou reclamar. O cara tá sem trabalho, tá me ligando? Caralho, meu, parece o Didi, velho. Cala a boca, tá bom, você já sabe o que fazer. Cala a boca, porra, eu venho aqui calar, meu irmão. Vem cá, cara, tô cansado de você, cara. Agora é o Mussum, agora vai ser o Mussum. I don't care. Nessa de polemizar, quando eu falo que gosto de futebol americano e tal, não sei o que, tem muita gente que fala, é mesmo, rapaz? Aquela coisa que nego fica se batendo, você gosta daquilo? Essa é uma pilha que eu não entro mesmo, né, cara? Que ah, é claro, só... né? Eu entro, mas não entro mesmo. Eu acho legal você gostar de futebol americano, mas eu só não entendo por que você gosta de futebol americano ao invés de gostar de rugby, que é um esporte de verdade, né? É feio pra caralho de ver. Parece uma taturana gigante andando pra um lado e pro outro. Mas, porra, se é pra se machucar, né? Taturana gigante andando pra um lado e pro outro. É, bola de gente rolando de cima pro outro. Ninguém tem dente, cara. Rugby é rock levado a sério. Ninguém tem dente naquela merda. É bom porque quando eles viajam só precisa levar colher, né, cara? Porra, o cara gosta de curling. Deixa ele gostar de curling. O problema é que andou uma moda de neguinho gostar de curling. Caraca. Né, cara? A última Olimpíada de Inverno. Isso é ser poser, maluco. Gostar de curling é ser muito poser, cara. Ah, ué, cara, você já viu? É apaixonante o esporte, cara. I don't care. Foi nessa guerra que surgiu a expressão fogo no buraco? Não, foi antes. Ah, tá. Isso foi em algum carnaval. I don't care. Hoje em dia, qualquer coisa tira foto, qualquer coisa faz filme e as pessoas não estão ficando mais inteligentes. É. Muda pra nuvem automaticamente, ninguém precisa nem clicar em compartilhar, é automático o negócio. Isso. É, o Azaghal teve uma história de nuvem aí, boa pra contar. A gente tava na Avenida Paulista, justamente no dia que teve aquele protesto das... Marcha das Vadias. Marcha das Vadias. Aí... O que o Azaghal fez? Ah, eu tava lá e apareceu um monte de mulher de peito de fora. O carro tava parado no sinal e do lado tava uma mulher de peito de fora. Aí, opa, pá! Ele, tum, tirou a foto, né? Cara, mas em segundos, em menos de um minuto, meu telefone toca, era a portuguesa. Que beleza, hein? Onde é que você tá? Levou segundos. É porque na TV dele, no Apple TV, fica mostrando as fotos do celular dele. E aí, como o celular atualizou com a nuvem, foi parar lá na TV dele. Tava almoçando com a vovó, com a titia. Pá! I don't care. Essa expressão Breaking Bad, né, é uma expressão, pelo que eu li, é do sul dos Estados Unidos, que é simplesmente isso. Você, o break, na verdade, ele é um se tornar, né? Você é uma coisa, depois você vira outra. Então, o Breaking Bad seria você se tornando mal, né? Não tem como meio você traduzir. Meio chutar o balde. O chutando balde. Olha, é. Se fosse pro SBT, ia ser chutando o balde. Caralho! Você conseguiu traduzir Breaking Bad.

Vambora. Meteu a mão na buzina, cara. Não tem, cara. A buzina é só em último caso, maluco. E mesmo assim, se tiver, sei lá, uma pessoa passando na frente do teu carro, é muito melhor você se concentrar em frear o carro e desviar do que apertar a porra da buzina. Eu fiz autoescola com um cara que era malucaça, né? Meu instrutor de autoescola. Um coroa doidaço. Como é que era Sandoval? Era o Genesi. Aí o primeiro dia, cara, que eu saí com ele, ele tinha um fusquinha. Tava saindo por ali pelo Visconde de Pirajá, ele mandou... Ele não usava um chapéu? Usava o chapéu, é ele mesmo. Se candidatou a vereador? Se candidatou a vereador e eu votei nele. Aí... Pior é que tu e teu irmão fizeram a campanha, eu votei também. Na primeira, saindo lá de casa, Visconde de Pirajá, ele falou, joga a seta e entra ali na Teixeira de Melo. Beleza, joguei a seta, fui entrar. Ali é uma rua que neguinho tá atravessando o tempo inteiro ali. Ali o nego não tá nem aí pra vida, né? Naquele cruzamento ali, o pedestre, né? O cara anda naquele, uhum, naquele cruzamento. Tinha, óbvio, uma senhora passando ali com um carrinho de compra. Ele falou, ó, aquela filha da puta ali no meio da rua, buzina pra ela, João Paulo. Cara, eu fico tudo na mão na buzina, né? Não saiu nada, não saiu som nenhum, só deu um tapa no volante, né? Pá! Eu falei, ué? Ele, isso é pra tu aprender a não buzinar nunca, seu babaca. I don't care. Tem que ter algum valor, cara. Mesmo que seja assim, algum valor, não necessariamente na dança, mas alguma coisa que faz a gente ter uma propensão a dançar, porque é uma coisa que apareceu independentemente em várias culturas. Dança e música é como escrita, sabe? 5, 10, 20 povos ao mesmo tempo, ou em tempos diferentes, que nunca tiveram contato antes, desenvolvem a mesma coisa, sabe? Alienígenas, então, porra, tá resolvido. Disso Carlos. Disso Carlos, é. Eram alienígenas e eles vinham num disco voador, né? Excelente. A floresta, Mirkwood, Floresta das Trevas, achei muito foda. Também. É, a parte da ilusão, das ilusões da floresta foi muito foda, que era olhando pra baixo, andando pra trás, e se vê no outro. Lembrei do Nelson Rodrigues, lembra do... do Mamãe tá andando pra trás, lembra desse negócio? Nossa, meu Deus do céu. Lembra do Mineiro só é solidário no câncer? Eu pensei que alguém ia falar isso. O elfo só é solidário no câncer. E esse fato da capacidade motora de pronunciar as coisas, que faz você, quando vai pronunciar uma frase na tua cabeça, em inglês, por exemplo, você fala que nem um lorde, e na hora que você vai soltar a palavra, parece o Patolino falando. Sou eu. Você acabou de dar meu exemplo. Você acabou de voltar à Nova Zelândia e eu, às vezes, ia falar e eu fiquei me policiando. Eu falei, vou tentar falar um inglês melhor que essa porra desse inglês da Jamaica que eu tô falando. Eu pensava um tempão antes na frase que eu ia falar, cara. Mas quando eu abri a boca, tocava Jimmy Cliff na hora. I don't care. Falar um negócio, esse negócio de ajudar as pessoas é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Eu tô, olha só, eu não ganhei nem um centavo, hein? Eu tô angustiado só de imaginar a torrente de merda que seria, cara. Por isso, cara. Eu já tô lendo, eu fecho os olhos e eu já vejo assim, Sr. K é um escroto, Azaghal é um egoísta. Eu já vejo os comentários. Não, uma coisa é certa, tu não pode pintar no almoço de Natal. Tem que mandar uma mensagem de holograma dizendo aí, feliz Natal pra todo mundo e tal. Você manda só um cartão escrito assim, nesse Natal eu desejo a todos vocês, rola. I don't care. Baiano sai, tipo, procura. Procura uma garota masoquista pra extravasarmos nossas torturas. Que isso? Pô, gente, um moleque de 15 anos, baiano. Vixe! Vixe! Oxe! Oxe! Oxe! Garota retada! Simplesmente descobri que eu era sádico aos 4 anos de idade. Não. Que é isso? Como? Não. Como? É filho do Dexter. Né? É. Como eu era cristão, acabei fingindo um pouquinho que esse lado não existia. O lado cristão? Não, o sádico. Ah, tá.

Eu também não me importo com nada. Ah, eu me importo com nada. Mulheres, bebidas e dinheiro. O cara que me fez, o cara tava zoado. O cara tava zoado. O cara fez replicante palhaço. O cara me fez calvo, filha da puta, calvo e albino, pra ficar parecido com o Bozo. Implantou memória de palhaço na minha cabeça, meu irmão. Eu fico cantando, alô amiguinho, vamos cantar o tempo inteiro, cara, filha da puta. Cara zoado. E você já sabe que ele me zoou. Meu irmão, vocês têm que ver o Patati Patatá, cara. Gêmeos siameses, meu irmão. Patati Patatá, duas cabeças e um corpo só. I don't care. Já foi um sacrifício pro Jovem Nerd engravidar. Jovem Nerd. O cara, ele, assim, a família cobra. A avó da família falou. É, coitadinha da minha neta, são 8 anos tentando. Não, que mentira! A conta da família, que eram 8 anos. Ai, da família se jogou que eram 8 anos. Eu tava tentando há 2 anos só. O Jovem Nerd, ele falou com todo mundo que queria fazer exame, bater punheta no laboratório, tava desesperado. Não, olha só. Ele se livrou do saco do Jovem Nerd não virou pertencia público. Mais a ele. Virou público. Fechado, a família inteira fala que ele tinha que fazer com o saco dele. A minha avó ficava, meu filho, pega gelinho. Antes de tentar, pega gelinho, bota no saquinho, esfria o saquinho. A senhora, Dona Ieda, ela chegou e falou assim, meu filho, ela fala assim, ó, meu filho. Falou pra mim. Bota gelinho no saquinho, meu filho. Faz isso pela vovó. Bota gelinho no saquinho, dá uma acordada na galera lá, tipo, corre, filho da puta, corre. Tá, a receita maluca. Não, mas... Porque o Jovem Nerd tava overheating. É, não precisou. Se o saco tá muito quente, mata os espermatozoides. Não, mas não precisou. Ele teve que esfriar. Tem que dar uma esfriada na galera. Por isso que vocês mudaram pra Curitiba. I don't care. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar de colecionar caneta. Ah, você gosta de colecionar caneta agora? Gosto. Olha aí. Nunca mais vou precisar pensar em presente pro senhor K. Colecionador de caneta. Acumulador de canetas. Mas você coleciona amplo senso? É caneta? Não, não é caneta genérica, aquela que você chega ali na... Vai na Disney e compra a caneta com a mão do Mickey Mouse, tá valendo? Silêncio. Não. Silêncio é a melhor resposta. I don't care. Eu tenho refletido muito sobre as coisas. E aí, sabe o que eu pensei que seria interessante pra uma lista? Pessoas que têm problemas de memória, você não precisa convidar. Problema de memória? Por exemplo, o tio que tá com Alzheimer. Que merda. Ele não vai lembrar que foi na festa. Caraca! Essa é a verdade. Então você já, ó, esse aqui não precisa, porque esse aqui não vai fazer diferença pra ele. Ah, mas tem uma galera que você convida que você tem certeza que não vai. Essa tu manda sem medo convite, tu sabe que não vai. É, mas no teu casamento pintou uma galera que você achava que não ia. Porra, no meu casamento pintou penetra, cara. eu vou falar para a Tinista, chegou ao cúmulo que eu tenho um tio meu que entrou com umas putas lá dentro da festa, cara. Que pariu, cara. Não acredito. É, não mole não, cara. I don't care. Por causa do palmito que a gente come, essa planta tá quase extinta no Brasil. Tem mais um ou dois lugares que tem. E quase ninguém topa plantar o negócio que você só vai poder colher daqui a 18 anos. Caralho, pode crer. E aí, o que, que eles arrumaram? Eles arrumaram palmito de açaí, palmito Jussara e uns outros palmitos que Jussara, o palmiteiro cresce mais rápido. Jussara é o... palmito Jussara, eu imagino o palmito com cabelo ruim, tá ligado? Que preconceito! Caralho! Chama os outros palmitos de colega. Caralho, que horror. Que escroto isso hoje em dia. Hoje em dia, pelo 2013, dá pra fazer chapinha no palmito, pô. Os caras estão cancelando Tom e Jerry por causa disso. Que horror, cara. I don't care. Fica com a última opção, putaria generalizada, mano. Putaria generalizada, ai, todo mundo, consigo. Amigo. Esse vem do inferno, meu. Putaria generalizada. Carimbo no formulário. O que vocês esperam do patrão de informações do inferno? Pode carimbar isso, meu cara. Próximo. pegando o carimbo escrito putaria generalizada. Mas é isso que o Balcão do Inferno vai te indicar, né? Exato. O que que eu faço? Sabe o que é que eu tô com uma dúvida? Que a minha namorada, ela andou se pegando aí com uns 18. Sei o que que eu faço. Eu vim aqui fazer, tirar uma dúvida. O que que vocês me sugerem? Quase... ela, vocês me sugerem que eu namore com ela de mão dada na praça chupando picolé? Vocês me sugerem? Aí o cara olhando, né, atrás do balcão, com aquela cara muito séria, só um segundo. Estica a mão, abre uma gaveta, pega um carimbão em forma de piroca. Próximo! Compara. Carimbado, meu Deus do céu! O mundo tá perdido, cara. O mundo tá perdido. Você tá perdido, você compra um mapa. Você não vai cagar no pinico e tentar ver o futuro na merda, pô. Tá na cabeça. Por que você me manda essa porra pra internet, seu animal? Manda pra internet, né? Caralho, isso nunca mais vai ser apagado. Nunca. Brian Ribeiro, nunca mais será apagado. Nunca mais, cara. As pessoas vão botar lá no Google, Brian Ribeiro. Corno organizado. Comer merda, tudo bem. Todo mundo comeu quando era criança. Mas a gente tem que parar, meu filho. Já para. Tem que parar. É. Aqui, pai. Olha, Brian. Porra, parabéns, hein? Eu tenho um prazer. O Azaghal puxar a calça pra cima. Imitar o Faustão? Imitar o Jô Soares. Olha aí, boa! Foi essa, pra todo mundo imaginar. Beijo no gol. Não! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.